que passar passou. Cuidado, tem de viver e o que ficar. E o consolo vem pra se doar, doou. E o consolo vem pra se A saudade vem, vem pra ficar, ficou.